pés ou quente? Realizado New Pass Manati, decolando da 107 com curva pela direita, corredor Axé 0125, controle 6935, vai com o Vitor. Relator agora para acionamento taxa decolagem, 198, decimal 6, 1012 no ajuste, marca com o Vitor. 1812, Vitor. Aqui é com o Vitor, livre acionar já para iniciar táxi. Para táxi. Realizador, bom, 982. Flip 5221 para o táxi com POB 31, 3 horas e 40 de autonomia e alterna Salvador. Realizado trip, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 6, ajusta no 012, por favor. Ok, iniciando o táxi, vai chamar a torre 186 no ponto de espera, 5221. Torre, um bom dia, o Gol 1982. Sim, pro Papa Romeu Lima, tá autorizado a presencial cruzamento da 17, tá ok? Prolongamento da. Deixa decolagem de pouso da 17. Decolagem da 17, desculpa. Tá autorizado da 1725, o Papa Romeu Lima. Agradecido, senhora. Gol 1982, prossiga a aproximação, informarei pista livre. Prosseguindo, aguardando, 1982. Só confirme, o Romeu Lima vai prosseguir para Pituba? Vou fazer um sobrevoo na Pituba, depois retorna para pouso na 17. Sim. Pro Papa Romeu Lima, cruzou o campo, agora chame os eixos do campo, né, no caso. Agora chame o controle 1935. Vai chamar o controle no 1935, o Papa Romeu Lima. Até já. Torre Trip 5221 no ponto de espera da onda. Trip 5221, mantenha a posição. 5221 vai aguardar no ponto de espera. Gente, Romeu Lima, reporte Pituba. Vai reportar na Pituba. Romeu Lima, a gente está aqui com a estagiária que está aprendendo os pontos de visuais de Salvador pelo litoral. Na sequência aí tem como ir informando as praias para ela visualizar aqui na tela radar? Claro, senhor. Agora estamos na vertical do farol de Itapuã. Zero pouso, pista 10, ou 1982. Até a Oscar autorizado. No 1, vetor sequência, vetor para final, pista 10, esquerda pro 200, limite que é de Mike, 1-0 de Simbra. Pode, Duna, por mês, prova, senhor. A gente está com a estagiária aqui, ela vai iniciar a vetoração com o senhor para treinamento. Tudo bem, então, pro 200, limite localizador desce para 2000, acho, né, 63 ou não. Controle São Azul, muito bom dia. São 3304, cruzando 2300 pés, atenção para o 380. São 3304, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380, saída Gole. Estimativo 380, na Gole, são 3304. Controle Salvador, o Papá Romeu Lima está agora na vertical de Jaguaripe. Quente. Na Lima, 10. Vai alinhar em Mantis, 5221. Torre Salvador, Mike é com Victor, ponto espera, pronto para entrar. Mike é com Victor, alinha decola pistão 17, vento 080 graus, 13 nós. Do parque do Pituaçu. Graças. 19, obrigado. 19. Romeu Lima, vertical da Boca do Rio. Gente. Bom dia, voo 1982. Entrando aqui. 182, bem-vindo para o Siga Alfa, Juliette, portão 4. Gente, procede para Juliette, portão 4. 182. 10, vento, 090 graus, 10 nós. Iniciando 5221. Aqui é com o Victor decolado aos 3h30, chame controle 1935, bom voo. Manda controle 1935, muito grato. Controle, controle Salvador, Mike é com o Victor, decolado, se escuta. Papa Romeu, Mike é com o Victor, mantenha-se em condições visuais, o nome é o PES, inegal na 092, reporte de Bruno STR. Autoriza 1500 pro é com o Victor. Autorizado no 1500 PES, Mike. Aqui é com o Victor. Muito grato. Controle Salvador, Papa Romeu Lima agora na vertical de Pituba. Vai manter o setor agora. Gente, mantém a escuta do controle. Imagina, é um prazer. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5221. Trip 5221, contato radar na decolagem. Submantenha nível de voo 200, saída Gole. Restrição de 4 mil pés? Tá, livre da restrição, trip 5221. Cliente, vai estar em ascensão 200, 5221. O Xaner 6311 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o 130. Autorizado final ILS, XA, pistona 0, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportar estabilizado, Xaner 6311. TAN 3304, voe na proa de Ofito. Direto Ofito da presente, TAN 3304. 6319 estabilizado no X-ray. O Xaner 6311 com plano de aproximação, chame torre 118 decimal 6. 26, até daqui a pouco, 6319. Salvador, Xaner 6311. 6319 autorizado, pouso pista 10, vento a 7019. Autorizado o pouso na 10, Xaner 6319. TAM 3304, chame Centro Recife, frequência 133.25, alterne 128.8. Afirmativo, prossegue com Centro Recife, 3325, alternando 288, TAM 3304, por dia. Afirmativo. Vai fazer um pouso rápido no Costa Azul, depois segue para Salvador. Ciente, frequência livre, reporte para o regresso. Livre, vai falar para o regresso, o Papão do Lima. Outra. 1, 2, 3, 4, 5. Xaner 6311, solo 43, direito na 21.9. Direito 29, 6319. Salvador, Xaner 6319. Bem-vindo, prossiga Alfa Índia Portão 01. Alfa Índia 01, 6319. Controle, o Papa Romeo vai ter conjunto livrando o CPR. Sente frequência livre. Isso, chamar na regressa. Guardião, prossiga. Pulou do carro, agora comprou do litoral. E a intenção é cruzar o eixo da 1028. Prosseguindo sobre o voo da BR-324, possível pouso na localidade. Autorizado. Você está iniciando o cruzamento. Salvador, trip 54 no 4. 54 no 4. Desce condições. Está visual o instrumento. Está mantendo um 3-0. Sente. Autorizado descida até 3 mil pés na proa de duna. Proa de duna para 3 mil no 4 no 4. 5221 da trip. Chame Recife 13325. Recife 13325. 5221. Zero, Guardião 07, sobre o voo da BR-324, em seguida prossegue para o pouso. Pouso, hein? Confirme o local de pouso. O Cajazeiras Golf Club, aqui na margem da BR-324, já livrou o eixo da 10. Sente o foco para livrar a frequência. É. O trip 54 no 4 para início de descida. Até 2 mil pés autorizado. Para 2 mil, 54 no 4. Confirmando 1012. 10, 12 mantém. Rebatiu com 1012 para 2 mil, 54 no 4. para o pouso, Guardião 07. Frequência livre 07. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5826, informação Kilo. Jet 5826. 35494 autorizado DLS, ajuste agora 1-0-1-1. 1011, 35414. Reportará o ILS. Controle Salvador, Jet 5826 vai dirigir 150. 5826, pro de Duna desça 2000 pés, reporte localizador 1011. Pro de Duna 2000 pés, 1011, chama o localizador. De Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, Salvador, prossiga. Papá Romeu Lima decolar aqui do Flash Azul, mas mudou a intenção, não vai mais para Salvador não, vai para o CI agora. Está autorizado a velocidade baixa 110. Velocidade baixa autorizado 500 pés, triplo Papá Romeu Lima. Muito agradecido, Romeu Lima.